Os ventos cessaram e a chuva parou, mas a intensidade das águas que engoliu Edo não parecia diminuir. Um lobo e um tigre velho, aparentemente mortais, ambos nadam contra a correnteza e separam-se, um para o leste, outro para o oeste. Há um destino em curso, sendo selado. Esse destino podia vir dos dados jogados pelos deuses. Desde os primórdios, o destino tem sido um laço tecido pelos deuses. Só que lobo e tigre já eram àquela altura maiores que a vida, maiores que os deuses. Então quem dita o destino dessas criaturas? Eis uma dúvida que resfria os ossos dos meros mortais. E dessa noite em diante, toda Edo tornou-se congelante. Os Escapistas. No final, 23 volumes depois, ele tá prestes a começar, né? Ou quase isso. O certo é que o tão aguardado confronto entre Hetsudo Yagyu e Itogami começa, só que eu acho que é um erro a gente dizer que é um combate só entre esses dois, né? O Daigoro é também um oponente, inclusive talvez ele seja a parte mais interessada no desenlace dessa rixa, porque se o Ito vencer, em tese ele poderia ter uma vida fora da Mei Fumador. Se Hetsudo vencer, ele sabe que seu destino não será muito diferente do pai morto, né? Então, engana-se quem pensa que qualquer que seja o resultado, esse garotinho já não tão inocente aceitará tudo sem ser combativo, sem contribuir com o objetivo do pai e dele próprio, de lutar por sua vida. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E no programa de hoje vamos tirar nossas katanas do chão e voltar para mais um duelo de palavras e cerveja. Hoje tem uma historinha específica que eu tô com dó de ter que ouvir o meu amigo comentando. Você tá de boa com isso, Mauro? Essa historinha que você tá falando, ela é dolorosa, cara. Mas, como assim como o Hetsudo, eu prometi para vocês que eu estaria nesse podcast, nem que fosse presença em morte. Do outro lado, nada abala ele. Sempre com lágrimas de gelo, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. Nesse penúltimo programa sobre o Lobo Solitário, o papo será sobre os volumes 23, 24 e 25. Lágrimas de gelo. Como dizia, essa reta final, assim, tem um embate assim, entre a determinação e o autocontrole, né, dessas três personalidades, né, pai guerreiro, filho dedicado versus um ancião safo e hábil. Né, chegamos num ponto, como já discutimos no programa passado, que até esse último, né, o Hetsudo Yagyu, está numa missão assim, de redenção consigo próprio, né, mostrando assim, uma honradez que até então ele nunca havia demonstrado a Ito e Daigoro, né? E isso já fica bem aparente logo no comecinho desse volume 23, né? Quando vemos a devastação da enchente, né, causada pelo Abenokai e o destino daqueles três, vamos dizer, oponentes, né? Na realidade, são encontros e desencontros, né, que ocorrem nesse primeiro conto, né? Quando o Hetsudo, ele é carregado pela correnteza e ele acaba salvando o Daigoro, que está sendo arrastado depois de cair da canoa onde estava. E o Ito topa com o que parecia ser o cadáver do Abenokai, né? O Hetsudo, ele leva o Daigoro para uma residência de criados seus, né, onde tem cuidados médicos. O Ito paga do próprio bolso para que o Abenokai tenha um funeral, só que depois descobrimos que ele tinha ingerido assim, uma substância para aparentar semi-morto, né, e não morrer afogado. Já o Daigoro, ele desperta nessa casa dos Yagyu e rapidamente dá um jeito assim, de pegar uma lança, né, para se defender do Hetsudo. E aí o Hetsudo explica para ele o que eu acho que é uma das imagens mais icônicas de Lobo Solitário, né, das duas espadas crivadas assim na areia, né, as margens lá daquele rio Hachu, né, e que enquanto ele e o Ito não voltassem para tirá-las do chão, eles estariam em trégua, né? E por esse raciocínio, Daigoro estaria seguro com ele. Mas ele até reitera a promessa, né? Se porventura o Ito morresse na sequência do duelo, ele mataria o Daigoro, né? Por causa do receio dele crescer e mais tarde voltar para dar sequência à vingança do pai. Mais ou menos o que acontece lá no comecinho do Kill Bill, né? Quando a Beatrix Kiddo mata aquela Vivica Fox, né? Eu acho o nome dela. Aí, bom, o Ito volta ao Rio Racho, né? Se depara com todos os mortos dos Yagyu deixados na praia. Ele começa a sepultá-los, né? O Hetsudo chega em seguida e começa a ajudá-lo, né? No filme, o Hetsudo, ele revela que está com o Daigoro, ele está sendo bem cuidado, e aí decide voltar no dia seguinte, ao meio-dia, para concluírem o duelo. Um pouco depois, o Abenokai, já recuperado, ele aparece no Rio Racho e vê as duas espadas. Ele passa veneno nas lâminas, de modo que quem se cortar, e ele acredita que os dois vão se ferir no combate, eles vão tombar juntos, né? Isso é basicamente o que acontece nos dois primeiros contos, dos cinco desse volume 23. Reginaldo, seus comentários sobre essa trégua do Ito e Hetsudo, o que você achou da reação do Daigoro, assim, como hóspede do Yagyu, com direito até sentar no colo do Hetsudo e pegar, assim, na barba do velho, né? Diz aí, o que você achou? O que a gente vem falando faz tempo, agora parece que todo mundo tá notando, né, que a criança não é normal, né, assim, ele é sobrenatural mesmo, né? Até o Hetsudo fala que ele não é normal. A primeira reação dele de puxar a lança, cara, é muito, né, assim, fora do normal. Ele cai, cara, pra pegar a lança, né? E se deixar, cara, ele vai tentar apunhalar, né? Assim, ele vai tentar dar uma enfincada, né, no velho, assim, né? É o que ele convive. Todo esse arco, se a gente puder chamar assim, né, de arco, eu acho ele muito interessante. Basicamente, esse não, mas o confronto dos dois, um pouquinho mais pra frente aí, eu chego a dizer, preciso refrescar a memória mesmo, assim. Mas eu acho que é quase mais interessante até do que o confronto final. Essa luta que eles vão ter agora um pouquinho mais pra frente, assim. Não que seja ruim o confronto deles final, mas essa luta que vai ter agora é demais, cara. Assim, é muito legal. E que já teve, já num confronto anterior. Eu tava até querendo lembrar se eu já não tinha falado isso. Que a luta anterior já foi legal. O nível de destruição, né, que já teve, já, a quantidade de gente morta, né, assim, a cidade já tá inundada, o topo da montanha lá foi, né, destruído, então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, o que eu acho muito interessante é que, assim, nós estamos vendo um confronto aí de criaturas, assim, míticas, né, no meio disso, inclusive o Daigoro, coloco ele nessa categoria, um pouquinho abaixo, né, você vê o Abenokai querendo participar do confronto, né, só que ele é mundano, mas isso não deixa ele menos interessante, eu chego a dizer, acho que até o fim aí da gravação eu vou me declarar Tim Abenokai, assim, confesso, porque eu acho ele um barato. É, eu acho que ele dá nó em pingo d'água e ele é... A sagacidade dele, assim, né, supera qualquer deficiência que ele tem, né, inclusive de caráter, né, de caráter, de ética, de higiene, de... Olha, de tudo, cara, assim. Mas ele é, cara, ele é muito interessante pra isso. Pra história, ele é interessantíssimo. Eu vou te falar, assim, que, assim, ó, olha, eu adoro o Daigoro na história, mas o Abenokai, ele rouba a cena de todo mundo aí. De todo mundo. É quem você quer ver mais, assim, atuar, porque cada participação dele, essa história dele pôr veneno nas espadas, você fala, pô, eu li tudo isso até aqui pra esse rato, cara, pra esse cara baixo envenenar as lâminas, meu, e ele vai derrotar os dois, cara, que coisa pequena, né, assim, baixa de se fazer, você quer saber, né, você quer virar a página pra saber o que vai acontecer, assim, então é muito interessante, né, ao mesmo tempo que você torce contra, não é que você torce por ele, né, ou você quer ver ele na história, porque ele enriquece a história, né. E aí, Mauro, com seus comentários sobre esses dois primeiros contos, essa estadia do Daigoro lá com o Hetsudo, o que é que você achou também? Ah, eu acho sensacional, eu acho que ele realmente leva assim, aquela questão da honra, da diferencial do samurai para os outros, para outro patamar, né? A gente já tinha reparado nisso antes, a gente vê o ranço que o Abenokai tem por não ser considerado digno, por não ser um samurai, tudo que a gente já comentou no episódio anterior, mas aqui a gente vê assim, pode ter sido aquela chamada que o servo do Retsudo deu nele nos outros volumes, pode ser ter perdido a família toda, mas aqui a gente vê assim, confronto entre dois gigantes mesmo, né? Dois caras maiores que a vida, não só míticos assim em questão de habilidade e tal, mas assim de valores, né? Aqui o Retsudo salva o Daigoro e ele mesmo fala, né, que quem diria, né, que ele faria isso, que ele já teria usado em outras situações o Daigoro para atingir o pai, mas os dois fincaram a espada lá quando eles saíram do confronto para conter a inundação, né, o Retsudo e o Ito, e ali era uma palavra de samurai, de que eles não iriam fazer nada um com o outro, que era uma trégua até o momento em que eles voltassem a se enfrentar e tirassem a espada fincada. O Retsudo salva o Daigoro, ele não precisava fazer isso, porque ele também vê, assim, você, eu acho muito legal um determinado ponto aí da história, eu acho que é mais lá pra frente, em que o Retsudo começa a pensar em todo mundo que ele perdeu, no filho dele que ele treinou quando era criança, na relação do Ito com o Daigoro. Isso acaba explicando um pouco do porquê que ele salva o Daigoro e não faz nenhum mal para ele, apesar dele explicar para o Daigoro, que ele falou, olha, é uma promessa, né, que eles não iam fazer nada um contra o outro enquanto tivesse fincada a espada, mas que depois que ele matasse o Ito, ele teria que matar o próprio Daigoro. Ele fala isso para o Daigoro, porque ele tem os olhos de Shishogun e sabe que um dia ele iria se vingar. É muito legal, isso é assim, é samurai puro. É tudo que você vê nos melhores filmes, nos melhores contos de samurai, nas lendas lá, dos 47 Ronins, é tudo nessa linha, assim, de valor acima de qualquer outra coisa. E o próprio Ito também, né? Ele chega, ele não sabe se o Retsudo tá vivo, ele não sabe o que aconteceu com o Daigoro, né? Ele até fala, pra onde você foi, Daigoro? Seu pai está aqui. Mas a primeira coisa que ele faz é dar um enterro honrado para todos os Yajiu que estavam no campo de batalha, seja os que ele matou, seja os que morreram por afogamento. E aí o Retsudo chega lá e os dois, antes de reiniciar o combate, vão lá terminar de enterrar todo mundo. Porra, é legal demais, cara. É um negócio, assim, bonito, sabe? É um ponto, assim, comovente e rico da história. Os próximos três contos, né, eles, na verdade, assim, são um conto só, né, que é exatamente, assim, o duelo entre o Ito e o Retsudo. E o que é que eu posso dizer, assim, de partida, é que ambos são espadachins formidáveis, né, tanto é que, frustrando, assim, os intentos do Abenokai, os cortes que eles sofrem são com a ponta das espadas, né, e não pelo fio de corte, né, porque ele não chegou a retirar as katanas do chão, e eles não chegaram a ser, assim, embebidas com veneno, né? A gente até esqueceu de mencionar isso, né? Enquanto as katanas estavam lá cravadas, o Abenokai, com toda a escrotidão dele, foi lá e envenenou as duas, porque o melhor dos mundos para ele era os dois se matarem. Qualquer um dos dois que sobrevivessem ia dar ruim para ele. Eventualmente, assim, com o passar das horas, eles levam cortes, né, pelas lâminas envenenadas, mas isso, assim, não tem uma ação letal, né, parece só, assim, enfraquecê-los, assim, diante, assim, de um clima muito frio, né, muito gélido, em que parece que quem que tá sofrendo mais é o próprio Abenokai e mais discretamente o Daigoro, né. Aí no fim, assim, todos os quatro ali são vencidos, assim, pela natureza e, assim, não pelo simples, assim, desenrolar fatal, assim, de uma espada, né? É incrível isso, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção também é essa necessidade do oponente japonês ter que enunciar nominalmente sua técnica para o adversário, porque tanto o Ito, assim, quanto o Retsudo, antes de dar cada golpe, assim, notem vocês que eles sempre, assim, revelam o nome do golpe. Quem da nossa geração cresceu, assim, vendo Tokusatsu, né? Acho que até internalizou isso como algo assim próprio do herói japonês, né? Por exemplo, lá do Jiraiya, né? Gritar se segurando a espada olímpica. Golpe lateral, golpe frontal, né? E aqui em Lobo Solitário é do mesmo jeito, assim. Tem hora que o Hetsudo diz até de que lado vai dar o golpe, né? Eu tava vendo aqui na página 172, assim, dessa nova edição, ele grita Yagyu Satento, a espada diagonal à esquerda. Eu tentei pesquisar sobre isso, assim, eu botei tudo quanto é variação no Google para ver esse lance, assim, da enunciação, mas eu não achei, assim, de orelha, e isso, se vocês souberem, vocês me corrijam, né? Mas eu interpreto, assim, da mesma forma que a função do grito, assim, no karatê, né? Aquele kiai, né? Que o lutador dá como uma demonstração de força, né? Como um grito de guerra. Assim, muitas vezes para você se colocar numa situação vantajosa, assim, durante o combate. O que você acha, Mauro? Você que pratica artes marciais, será que é por aí? Comenta esse duelo, assim, entre Ito e o Hetsudo, que eu sei que você é fanático também. Ah, cara, isso aqui é lindo demais. Isso aqui são 170 páginas de luta, né, cara? Em nenhum momento fica repetitivo. O negócio é extremamente tenso do começo ao fim. É muito legal porque revela muita coisa da questão samurai, da questão... Tudo que foi mostrado durante toda a saga, né? Que é o quê? Os dois estão se enfrentando, os dois são oponentes magníficos. E eles passam várias páginas antes de dar o primeiro golpe. Eles estão ali se estudando, né? Na minha edição antiga aqui, eles pegam as espadas na página 138 e o primeiro golpe vai ser lá na 158, 20 páginas se estudando. Então, e era assim mesmo, porque a gente já comentou isso outras vezes, né? E você vê também quando você vai ler o livro do Musashi e de outros grandes samurais. É esse negócio de muita troca de espada, de um dá golpe em cima, dá golpe embaixo, o outro defende. Ela é muita coisa realmente de filme, de quadrinho. Mas, na verdade, um golpe de katana decepa um braço, pegou num pescoço, morreu, não tem esse negócio, né? Eles ficam, essas primeiras 20 páginas, só trocando a empunhadura da espada, por onde vai partir o golpe, um aguardando o outro dar o primeiro ataque para pegar no contragolpe, se posicionando em relação à luz, e aquele momento de tensão, você vai vendo eles trocando de posição. Então o Hetsudo muda a empunhadura da espada, o Ito muda o ângulo para contragolpear, o Daigoro vendo, o Benokai suando a distância. Cara, é muito tenso, é muito legal. E o jeito que é desenhado é sensacional, né? Quando parte o primeiro golpe, né, lá na 158, é uma splash page da 158-159, parece uma pintura mesmo. O Ito de branco, o Hetsudo de preto, os dois em movimento, o Daigoro e o Abenokai com os olhos arregalados, esperando para o que vai acontecer. Eu não vi nada parecido com isso em nenhum outro quadrinho. E aí vai passando, né, as edições, eles vão se enfrentando, então eles têm momentos intensos de troca de golpes, eles têm momentos em que eles ficam um tempão com as espadas cruzadas e trocando o ângulo, trocando a empunhadura, um pressionando o outro para ver se vai ter aquele momento de descuido em que eles vão achar uma abertura para atingir. Tanto que nesse momento em que o Hetsudo anuncia essa espada circular, é tanta confiança na técnica dele, que ele anuncia enquanto ele está dando golpe. Ele ainda consegue fazer um cortinho no rosto do Ito, né? Toda hora que eles vão dar algum golpe desses, que é uma técnica exclusiva dos dois, eles acabam anunciando. E um conhece bem o outro, né? Quando vai parar os dois na água, a gente que acompanhou essas 23 edições já sabe, né, da Soyuryu do Ito. Você sabe que a especialidade dele é esse golpe dentro d'água, e o Hetsudo consegue escapar, coisa que nenhum adversário do Ito conseguiu, né, durante a saga. E quando os dois saem da água, vai passando dia, vai passando noite, já tá escuro, e os dois estão ali se estudando. O Abenokai tá esgotado, com fome, e os dois não nenhum dos dois quer demonstrar fraqueza, e não pode dar um centímetro de abertura, porque sabe que vai ser fatal. E o Daigoro também, sobre-humano, de pé, sem fome, sem frio, sem cansaço, como fala a narração em off, né? Espetacular, isso é cinema puro, assim. E aí o Ito vai para aquela técnica suicida dele de arremesso da espada, que ele faz desde o começo e que surpreendia todos os samurais. O Retsudo, ele pega a espada, assim, com a ponta da lâmina já cortando a cabeça dele, né? Assim, se ele tivesse um milésimo de segundo a mais, talvez ele tivesse morrido. E ele joga a espada também no contragolpe, o Ito pega do mesmo jeito. E ainda no finalzinho, tem outra sequência que eles também já tinham mostrado antes, que eu acho lindona, e que representa tudo isso que eu tô falando, que é o momento em que os dois abrem a guarda, esperando a aproximação do outro. O Retsudo vai e abre os braços, o Ito, ao invés de avançar, também abre os braços, porque é o que eles falam que é a técnica da ausência, né? Era uma técnica só de aguardar contragolpe. E aí mostra a imaginação dos dois, os dois antevendo o que aconteceria se eles golpeassem. O Ito percebe que se ele golpeasse, o Retsudo ia se afastar e contragolpear, e o Retsudo da mesma maneira. Então, os dois, se eles percebem que quem avançasse primeiro ali descuidadamente morreria, ou talvez morreriam os dois. Aqui na versão antiga, tá a partir da página 188 ao capítulo 115, Batalha Mortal sob Luar. Essa talvez seja a minha edição favorita do Lobo Solitário até agora. Sumariza tudo o que a gente viu até então. A técnica dos dois, a determinação do Daigoro, a fraqueza do Abenokai. Essa edição é lindona. Ela é assim, talvez eu esteja emocionado por ter lido ela faz pouco tempo, mas ela é disparada uma das minhas favoritas. E pra você, Reginaldo, é uma das suas favoritas também? Fala da emoção aí desse confronto entre o Ito e o Retsudo, finalmente, né? Ah, eu também acho isso. Foi o que eu falei, assim, eu acho esse confronto um dos melhores, se talvez não for o melhor, porque eles realmente, assim, eles usam todos os golpes que eles, os melhores golpes. E você pensa assim, ele vai usar o golpe, o Ito vai usar o golpe, que ele é especializado e o Retsudo não vai conseguir escapar, né? E ele escapa. Porque o Retsudo é um adversário formidável, cara. E ele é formidável num ponto que você chega a admirar. E a hora que ele começa a demonstrar nobreza também, cara, aí você começa a não só admirar ele no confronto, você começa a ver, a admirar ele nas atitudes também, né? Então é assim, é muito legal. Você começa a gostar também do outro lado, assim, né? É isso que eu tô falando, assim, é muito interessante esse final, assim, né? Porque a balança começa a ficar equilibrada e a história fica interessante, né? Não que você passe a torcer, a ter torcida, né? Pro outro lado, né? O Retsudo, ele foi diabólico, né? Ele tem um plano aí de controle. Ele quer ser uma... Na verdade, ele quer ser não. Ele, de fato, é um poder velado no Japão. E ele é, de fato, esse poder. Cada vez mais, você lendo a história, você percebe que ele tem todo o controle por trás, na sombra, nos bastidores, político, e realmente é ele quem mexe as peças do jogo político, né, e social do Japão. É o velhinho aí, é o Retsudo, né? E o Ito, né, a família Ogami parece, não é nem que chegava a ser uma ameaça para ele. Parece que simplesmente ele quis tirar do caminho por uma questão assim de não ter nada atrapalhando ele, né? Porque o poder das duas famílias nem se comparam, né? Não tem comparativo nenhum. Talvez seja uma inveja por capacidade técnica, alguma coisa assim, porque realmente o Retsudo é... A família e a Ju é muito superior ao Ogami, assim, mas muito superior. À medida que a história se desenvolve e à medida que eles vão morrendo e desaparecendo, né? E ainda tem a família paralela lá, né? Que morre e também some. E agora aparece os espiões, que você vê que é muito grande, assim. Então não se compara. E ele mesmo, assim, né? Essa pessoa mesmo, o Retsudo, é interessantíssimo, né? E aí, fora tudo isso, ele ainda é um combatente, ele é um adversário formidável, cara. Então isso é muito legal de ver isso daí. E essa luta, esse confronto é demais. Tudo que o Mauro falou é muito legal, né? E a luta vai passando, né? E a neve vai tirando o veneno das espadas, né? Nisso... O Abenokai, cara, ele tá só assistindo, ele cai do telhado, equilibrado. Imagina só, os caras estão se matando, cara, assim, equilibrado na luta. Ele fala que passa 8 horas, né, de luta. Ele fala que começou meio-dia, é 8 horas da noite e ainda não... Eles trocaram alguns golpes só, né? Aí eles, não sei se ele dorme, se ele cochila. Ele cai do telhado uma hora, ele vomita sangue, sabe? Só de assistir o Abenokai já tá se matando, já tá morrendo já sozinho, assim, né? O Daigoro também... chega a ser até engraçado, cara, que ele tá assistindo também, né, a neve já tá juntando na cabeça dele, ele também, uma hora, ele também pende pra frente e apaga, cara, assim, porque são esses dois caras sobre-humanos, né, aquilo lá são ideais lutando, não são pessoas, e realmente é só isso que mantém eles, porque uma hora também o veneno, o pouco veneno que eles acabaram tendo, acho que, né, os ferimentos, né, os cortes mínimo que eles tiveram, o veneno acabou entrando, né, no organismo deles, e eles começam também a vomitar sangue, a ficar zonzo, a enfraquecer, né, um acusa o outro de passar veneno e falam que não são, e naquela questão de honra samurai, eles acreditam que de fato não foram eles, né? E esse combate, ele vai terminar só porque esses caras não vão aguentar mais em pé. É só por isso. Chega uma hora que os três estão caídos no meio da neve, né? Tá o Retsudo, o Itogami e o Daigoro. Tá todo mundo caído, assim. Eu acho que eu tô com o Mauro, sim. Essa edição é... Talvez seja essa e a anterior, assim, seja uma das edições mais épicas, assim. Esse confronto, ele é muito lindo. O desenho, o posicionamento, você põe o Itogami numa posição clara, porque ele tá com aquele kimono cerimonial branco, né? O Retsudo tá numa posição mais escura. É bonito, é realmente muito bonito. É muito legal de você perceber esses detalhes, assim. Não sei se eu diria que é a minha edição favorita. Mais pra frente, acho que eu posso falar isso. Toda vez a gente grava, a gente diz a melhor edição do Globo Solitário, né? Aí a gente surpreende mais lá na frente, né? Mas assim, antes da gente fechar esse volume 23, novamente eu queria fazer um registro, assim, elogioso sobre a introdução da edição de 2006, né? Porque, mais uma vez, o editorial chega a apresentando as histórias, né, com uma informação adicional para você refletir, né, enquanto lê o gibi, né? Dessa vez o editor, ele traz à tona, assim, o Zen Budismo, né, para explicar a disciplina e a resistência do Ito e o Retsudo no decorrer do duelo. Eu posso colocar essa página no post desse programa para quem tem a versão de 2020, né, ler o texto na íntegra, mas assim, basicamente ele diz que para o Zen Budismo, assim, faz-se necessário um árduo treinamento, assim, muito mais físico que mental, né, para se alcançar a iluminação. Ele trata de controlar o corpo, né, e suas fraquezas com a força de vontade do praticante, né. O Zen Budista, ele crê que o ideal é ser, assim, o soberano das próprias necessidades, né, ser capaz de adaptar o mundo a si, não o contrário. Deve-se possuir a riqueza e não ser possuído por ela. Deve-se usufruir da diversão e não ser controlado por ela. Mais à frente, lá no volume 25, a gente vai ver, assim, um ensinamento prático, né, que o Ito dá ao pobre Daigoro, assim, envolvendo diarreia. Mas, assim, no fim, né, o praticante do Zen Budismo, ele deve ser capaz de submeter seu próprio corpo, né, às escolhas feitas por sua mente, né, uma vez que, mesmo conhecendo o que é melhor a ser feito, assim, o corpo tem a tendência em manter-se fiel aos vícios, né, aos quais ele estava habituado. Então, assim, nesse ponto da história, dá para fazer um paralelo com a prática, assim, Zen Budista, com as posturas do Ito, o Retsudo, né, e do próprio Daigoro, em que eles se mantêm, assim, inabaláveis, né, ao veneno, à nevasca, né, e parece, de fato, assim, como você falou, né, Ginaldo, seres sobrenaturais. E é muito curioso, assim, o fato de que o Abenokai acaba sendo o mais humano dos personagens, né, talvez ele seja até a voz do povo, né, porque é o único ali, né, sujeito às paixões humanas, né, deixando a gente muito mais próximo dele, assim, do que dos protagonistas, né. Acho que é mais ou menos por aí, né, Ginaldo? Então, é realmente isso, cara. Assim, ele é desprezível, de fato, né? Principalmente quando ele é apresentado no começo, né? Porque ele é ruim com as prostitutas, ele é nojento, né? Ele é um cara mesquinho, né? Ele é ardiloso. Mas tudo isso, assim, quando a gente fala que a faceta humana, a gente quer mostrar o lado bom da humanidade. E também existe esse lado ruim, né? Então não adianta a gente esconder o lado ruim e falar e querer só mostrar as virtudes, né? A humanidade tem esses dois lados, né? E o Abenokai é isso. No final das contas, ele é isso. Ele é muita sagacidade, ele é muita inteligência, ele é muito poder de análise, ele é muita resiliência, mas muita resiliência. Você conta as vezes que ele já foi dado como morto e voltou. Ele está envolvido num conflito que não é para a escala dele, não é de forma alguma. Ele está sendo subestimado várias vezes por esses dois caras, que é um erro, por mais que eles sejam inteligentes também e dominem técnicas aí, eles estão cometendo um erro terrível de subestimar alguém capacitado, né, que talvez não esteja no nível de capacidade deles, mas não deixa de ter capacidade e ser perigoso. Quem armou toda essa inundação foi ele. Essa armação do veneno foi quem acabou dando o resultado do duelo, né? Não foi nenhum nem outro. Quem deu o resultado foi o Abenokai, terminando o duelo, né, com um empate aí dos dois quase morrendo, né? Ele é uma figura desprezível, mas ele é talvez o mais humano aí dessa reta final. Não tem jeito. Eu gosto dele na história, né? Eu acho que até é estranho você falar, eu simpatizo com ele, mas eu acho que é mais realmente porque ele acaba fazendo a história girar, né? Ele acaba movimentando a história. Eu vivo falando isso com vocês, né? Que toda essa ética samurai, essa mesa, já nós vamos falar dos Kusa lá, dos espiões, né? E isso para mim, então, é completamente alienígena. Talvez de você ver essa ambição desenfreada do Abenokai e a covardia, né, dele, isso para mim é mais familiar. Para mim, eu consigo me identificar mais, né? Não tô sendo extremamente sincero aí com vocês. Não que eu tenha essas atitudes, mas eu consigo visualizar mais próximo, né? Eu não sou um Retsudo, né? Eu consigo visualizar mais o Abenokai aí, mais próximo da gente, um Abenokai do que um Retsudo, né? E acho ele engraçado, claro, né? O cara, no meio de um duelo épico desse, o cara despenca do telhado, né? E começa a vomitar sangue, né? Ele fica impressionado com o Daigoro, né? Porque o Daigoro fica naquela posição paradinho, assim, analisando o duelo. É uma criança, né, cara? Assim, né? E ele não é normal também, né? Então, realmente, quem é o humano aí, a visão humana que tá vendo esse conflito aí épico é realmente o Abenokai agora. Uma hora o vento cessa. E essa hora, enfim, o limite estava chegando. Enfim, ó inocente vida, ó filho de um destino ímpar. Até os céus congelam suas lágrimas e as faz cair como flocos de neve. Ah, pobre Daigoro! Sua pequenina mão. Nesse volume 24, né, assim, é uma prova cabal que a gente realmente, assim, apagou da memória alguns fatos importantes dessa série, né, que lemos originalmente lá em 2006, né, mas que agora, assim, no finalzinho de 2023, que tá gravando agora, meados de novembro, parece que estamos tendo contato com essas infos, assim, pela primeira vez, né. Eu não quero me antecipar muito, mas eu me refiro ao segredo do Fukaijo, né, que eu ousei questionar o caso Koik no programa anterior, por ele ter descartado esse plot, assim, prol, assim, da honra do Ito, né, mas, assim, vejam vocês, ele volta nesse momento para complicar o resto da vida de todo mundo, né, aqui em Lobo Solitário. Mas antes de comentarmos sobre isso, né, o volume 23 termina com todo mundo na lona, né, como a gente acabou de falar, caídos em meio à nevasca, só que inesperadamente o Daigoro, ele se ergue e tenta salvar o pai, mas não sem antes, assim, ele perder de novo as forças e cair, assim, nos braços do Ito, assim. É muito legal, assim, né, de todo mundo que tá ali esgotado e tal, o único que não tava envenenado realmente é o Daigoro, mas ele tá, né, a gente esquece que ele tá ali parado na intempérie, na neve, né, o rosto, com as mãos, tudo enterrado na neve. Ele vai, tenta arrastar o pai muito mais pesado, amarra no cavalo, e aí o que eu acho bonito, né, nessa parte, antes de qualquer coisa, antes de tentar salvar os dois, qualquer coisa, ele arranca da mão do Ito e do Retsudo as espadas e crava as duas de novo no chão, por causa do que o Retsudo havia falado para ele, que enquanto as espadas estivessem no chão, eles estariam em trégua, e era a promessa de que os dois em algum momento voltariam para se enfrentarem. Então, cara, é muito legal o Daigoro, é sensacional, né? E parte o coração da gente de novo, né? Ele esgotado ali, a hora que o Ito acorda e vê o Daigoro ali desmaiado, todo queimadinho de frio e tal, chamando ele papai, ou o Ito chora de novo, cara, e não tem como não chorar. Por mais que ele tenha o negócio da Mefumador, do nosso destino tá ligado, já estamos mortos, cara, não tem como, né, ele ficar impassível diante daquilo. Tanto ele quanto o Retsudo, eles voltam lá pro ponto do conflito, mas os dois estão com a mão congelada, com queimadura de neve, estão esgotados do veneno, e vem que eles não têm condição de lutar de novo, né? Então eles deixam a espada fincada, até em homenagem ao Daigoro, né? Porque eles percebem que foi ele que fez aquilo dali e vão embora. E nesse ponto, né, eles encontram lá o Abenokai na neve congelado e o Retsudo tem a ideia de levar o Abenokai justamente pelo conhecimento, né, de venenos, de poções que ele tem, para ver se ele consegue curar o Daigoro. É, e aí vai todo mundo para casa do Retsudo, que tá vazia, porque morreu todo mundo, ele mandou as mulheres embora. E aí fica uma dinâmica muito legal, né? Porque então o Abenokai acorda e acha que tá no inferno, porque ele deu de cara com o Ito e o Retsudo juntos, né? Ele fala, ah, os dois se mataram, foram pro inferno e eu vim parar aqui. Mas aí ele acaba fazendo o antídoto pro veneno dos dois. Ele percebe ali, né, que assim, ele vê algo que para ele era incomum, né, que os dois samurais, né, em posição elevada do governo, fazendo tarefas mundanas. O Ito cortando lenha e acendendo fogo, o Retsudo lavando e cozinhando o arroz. E aí o Retsudo explica para ele, né, ó, isso faz parte de ser samurai também. Quem que vai cozinhar em campo de batalha? Por mais que os samurais se achassem uma casta superior, eles sabem que é aquele princípio, né? Você só muda o mundo se você arrumar sua própria cama, né? Eles sabem, se eles não souberem cozinhar a própria comida, eles vão morrer num campo de batalha. O Abenokai, ainda que por despeito, por qualquer coisa, ele acaba resolvendo salvar o Daigoro, porque é uma habilidade que ele tem e que nenhum dos outros dois tem. E ali, no que ele vai passando lá o remédio para queimadura de neve, para evitar a gangrena ali das mãos do Daigoro, ele acaba encontrando o Yajufu Kaijo, já decifrado pelo Ito, né? Já com a mensagem descriptografada, vamos dizer assim, pela ação dos bichos da seda lá no suco de Amora, que a gente tinha visto muitas edições lá atrás. Então tudo se encaixa aqui, e agora o Abenokai também sabe o segredo do Retsudo. E aí nessa edição é que tem aquele momento que eu falei de que estão todos, cada um dormindo no seu quarto, o Retsudo olhando para o teto da mansão, e ele se vê novo treinando os filhos dele, né, que podiam estar ali na posição do Daigoro, e depois ele vê todos os que morreram, tanto os filhos legítimos quanto os bastardos, e ele chora porque agora ele não tem mais descendência, ele não tem mais ninguém, né, e aí pelo contato com o Daigoro, ele meio que sentiu, né, a importância, o que que era a questão da descendência, do nome da família, de ter uma continuidade, de ter uma vida, né, que veio dele. Então, bem legal também esse trecho. Uma coisa assim, que rola nesse segundo conto, assim, que fica martelando assim, como uma provocação ao Abenokai, é justamente assim, um desenvolvimento daquele contexto em que o por ele não ser um samurai, assim, por não seguir um modo samurai, o sangue dele sequer era digno, né, assim, de ser derramado por uma espada samurai. Então, assim, o Ito, ele acaba pegando, assim, o Abenokai, assim, pelo orgulho, né, dizendo que mesmo as mãos do Daigoro eram mãos de samurai, né. E isso, como eu disse, assim, soa também assim, uma provocação, porque faz pouco caso dele, né. E aí, o curar o corpo do Daigoro passa a ser assim, até uma questão de honra. Até porque não era a especialidade do Abenokai, quer dizer, ele é perito em veneno, ele é perito em morte, né? Não em curar. Aí o próprio Hetsudo entra também nesse jogo e faz também a provocação, né? Como você falou, né, Mauro? Dessa questão aí do... Pra ele ficar perplexo porque o Ito tá cortando lenha, né? Acendendo fogão e o Hetsudo, ele tá lavando o arroz para cozinhar, né? Que seriam coisas impróprias, indignas, assim, pro samurai, ele fica surpreso, né? E, assim, então, assim, o Hetsudo, ele questiona isso no Abenokai, de que as pessoas podiam ser boas em várias coisas, enquanto ele só sabia matar, né? Portanto, assim, no subtexto, ele não teria como curar o Daigoro, né? Aí, no final das contas, o Abenokai passa, ainda que momentaneamente, a querer ser o que não pode ser, né? Um samurai, ou talvez quisesse só contrariar Ito e Hetsudo, assim, curando o Daigoro. Aí, assim, olhando para esse personagem agora na releitura, eu acho, assim, para mim ficou um pouco claro, assim, aquele Fealtis, lá em 300 de Esparta, lá do Frank Miller, né? Porque, assim, dado o histórico do Miller com o Lobo Solitário, de certa forma, eu acho que é uma referência ao Abenokai, assim, quando os dois acabam, assim, tendo corpos, assim, e espíritos inadequados para serem, assim, samurais e espartanos, né? O que você acha disso, Reginaldo, dessa nova trégua e dessa artimanha, assim, de usar o orgulho do Abenokai em prol deles? Pode ser, você falou aí da associação com o 300 de Esparta lá, pode ser, sim, tem um pouco a ver, né? Ele tem muito mais a ambição, né? Ele é um cara ambicioso. Essa depreciação aí que o samurai sempre achou ser uma casta realmente diferenciada, eles realmente se achavam assim. O cara comum era, de certa forma, menosprezado. De alguma forma, sim, claro. Embora o conceito samurai tenha a questão de servir de fato, né? E eles explicam até isso, né? E o Abenokai, claro, se espanta do cara fazer um virtuose, um arroz, né? Se você lembrar como ele temperava o arroz, né? Com mijo, né? Mesmo assim, realmente deve ser surpreendente você fazer um arroz, uma coisa simples, né? Com virtuose, com cuidado, você cortar lenha, né? As tarefas simples você fazer com esmero, que é uma coisa que ele realmente não fazia, né? Até a função que ele foi treinado para fazer, que era provar veneno, né? Que era detectar veneno, ela foi feita na base, né, da violência e do medo, do temor. Ele não foi aprimorado, ele foi educado na base do medo. É cheio de trauma e de complexo e de... tem a questão da mãe. Ele é um personagem complexo, né? Não dá pra dizer que é uma coisa só. É um barato você imaginar o sitcom que virou, né? Essa casa aí do Hetsudo, né, meu? Assim, os quatro morando junto, assim, meu, e o Daigoro acorda, já dá uma mordidinha na mão do Abenokai. É realmente legal essa parte, esse interlúdio, assim, né, essa pausa que eles têm. O Itogami e o Daigoro, eles não têm mais pra onde ir, né, assim, como desenvolvimento de personagem, de certa forma. Você já conheceu eles o suficiente, você sabe que o arco narrativo deles tá perto do final, né? Então você vê o Hetsudo, que ele tem muito mais dimensão, né? E esse Abenokai que apareceu também. Por isso que você acaba até focando e tendo interesse maior neles, né? O Hetsudo realmente ponderando, né? Que ele dizimou a família dele, né? Ele destruiu a família do Ito e a dele, né? No processo. Se ele parar para pensar, ele cometeu um erro terrível, né? Ele foi o causador da destruição da própria família, né? Que é uma coisa complicada mesmo. Eu não sei aí onde essa ética samurai aí se encaixaria no Hetsudo, né? Eu acho que ele não ponderaria isso dessa forma, né? Ele não leva isso para esse caminho e também deve ter uma ambição desmedida, né? E fala, agora eu vou até o fim. Acho que não esperava também, né? Porque ainda é mostrado aqui aqui, né? Que aonde as espadas estão enfincadas virou um... É um campo de túmulos, né? Que é onde está todo o restante da família Yajiu, assim, né? Que fala que são centenas de túmulos, né? De pessoas enterradas. Então morreu todo mundo, de fato, né? Não tem mais ninguém, só sobrou ele nessa casa e a família acabou, né? Eu acho que ele também não esperava isso, não dessa forma, né? De não ter ninguém mais. Essa questão, assim, do Fukaijo, assim, num primeiro momento, o Abenokai, ele fica, né, se perguntando por que o Ito simplesmente ele não usou isso para acabar com o Hetsudo, né? É uma virada danada, porque o Abenokai agora tem o que precisa para virar a mesa, né? Ascender no governo e tornar sem efeito aquela confissão, assim, de traição que o Hetsudo arrancou dele, né? Eu achei curioso como o Abenokai, que ainda agora estava sendo traído pelo orgulho, nesse momento é ele que está usando o orgulho alheio, né? No caso, o orgulho do Shogun, né? Para explorar a revelação do Fukaijo, porque na interpretação do Shogun, o expediente da mensagem cifrada, ele fazia parte, assim, das atribuições dos Yagyu, né? É só na indiscrição do emblema dos Yagyu sobre o do Shogun que ele acabou se pegando, né? Como se aquilo fosse um desrespeito atroz, né? À figura institucional do Shogun. Eu acho impressionante como o Abenokai, ele muda de postura dentro do Shogun, né? Você pode até dizer que ele tá até usando, assim, né, de uma retórica ministerial, não é, Mauro? Será que é exagero meu? Porque ainda que o Abenokai, ele tem uma agenda espúria, tudo que ele tá falando naquele momento pro Shogun, eu acho que é bem fundamentado, assim, tem um laço probatório. O que é que você acha dessa cena? Não, é muito bom. A linha de argumentação do Abenokai é inteligente. E, assim, é um ponto que a gente tinha conversado antes. Até foi você, Luiz, que falou assim, mas não mostrou o que o Ito viu no Yajiu Fukaijo. E aí eu falei, na época eu falei, mas o próprio fato de ter um Yajiu Fukaijo, de ter uma comunicação cifrada dentro das comunicações do Shogun, já é um trunfo muito grande. E realmente é, né? A gente vai ver nessa edição mais lá pra frente. Não é uma mensagem de traição ao Shogun ou nada assim explícito que demonstre essa sede de poder do Hetsudo. Na verdade, ela demonstra uma linha de conexão muito grande e uma força dele poder usar a própria comunicação oficial do governo de maneira cifrada contra a vontade do Shogun. E é isso que o Abenokai demonstra pro Shogun. Ele fala, mas ele tá escrevendo em cima do símbolo do Shogunato. Ele tá se pondo acima da comunicação oficial. Na verdade, dentro da comunicação oficial com o conteúdo mais importante. E ele tem razão, cara. Só isso daí já era o suficiente para ele cair em desgraça se ele fosse outra pessoa, e principalmente se ele fosse menos habilidoso no que a gente vai ver na defesa dele aí. Se o Abenokai foi bem na acusação, o Hetsudo dá uma aula aí do indúbio pro réu e dos trunfos extrajurídicos quando ele vai se defender mais lá pra frente. E assim, indo agora assim, para os instantes finais desse volume 24, né, como vimos, assim, tem um escrivão, né, que ele é convocado assim pelo Abenokai, que ele era um Kusa, né? E aí a filha desse funcionário do governo, ele tinha instruído, né, a Okan, né, a filha dele, se ele não voltasse dentro assim de um determinado horário, ela teria que ir comunicar isso ao Hetsudo. Portanto, ela era Kusa também, né? No fim, assim, o Hetsudo, ele ordena que ela dê outro recado, só que dessa vez para o Ito, né, que já estava à espera da continuação do duelo, né, que se daria dali a 2 dias, mas isso teria novamente que ser adiado, né? Reginaldo, o que é que essa tal presença em morte, né? Comenta também essa sequência em que o Hetsudo se apresenta ao Shogun e o nosso promotor venenoso aqui. Foi o Mauro que falou da presença em morte, deixa ele falar. Não foi ele que se apresentou assim? Não, eu falei porque até dentro da nossa brincadeira, assim, a gravação nossa da outra vez ficou adiada, né? Por causa de um compromisso meu de trabalho. Sim. E aí eu brinquei aqui com a questão da presença em morte. Que é o recado que o Retsudo manda através dessa acusa pro Ito, né? Pra falando que ele vai comparecer de qualquer jeito ao compromisso, nem que seja no pós-morte, né? Nem que seja em outra vida. Então, achei apropriado. Qual que é a outra que ele fala? É, tem a presença em morte. Eita, tem outra mesmo. Pode olhar aqui. É, ele fala duas presenças. Eu não entendi. Ele fala que mesmo morto ele vai? Não é isso. Ele falou que ele quis dizer? É, o que ele quis dizer é que de algum jeito eles ainda iam se encontrar. Se ele não tá ali é contra a vontade dele, e que nem que fosse numa outra vida, nem que se fosse após a morte, ele estaria presente ao compromisso. É que o Ito ficou impressionado, né, com isso. Pelo esforço do Retsudo, né, que ele sabe que o Retsudo, para ter mandado um recado desse, é porque ele ficou completamente impossibilitado de estar ali, que qualquer outra circunstância ele estaria. Então ele achou assim um comprometimento grande do Retsudo, não só mandar esse recado, avisar que ele não poderia, mas garantir de que no que dependesse da força dele, eles ainda iam se enfrentar nessa vida ou na próxima. Vocês falaram que o Abenokai joga com o Shogun, mas o Retsudo também, né? Todos eles jogam, né? E muito melhor. O do Retsudo é uma aula de defesa jurídica aí, de indúbio pro réu, assim, ó, eu sou inocente, você que tem que provar que eu sou culpado. Eu não quero nem me adiantar nisso, acho que o Mauro fala até melhor isso daí, mas eu acho que os dois jogam, né, porque eu acho que é uma tolice, né, eles entendem isso, né, que qualquer um que se rebelar ou armar uma revolta contra o Shogun, né, ou contra o Shogunato é uma loucura, né, é impensável, assim, então o que eles fazem é realmente jogar dentro da regra, e a briga é do Shogun pra baixo, né, a coisa, assim, não envolve o Shogun, envolvem as peças pra baixo, né, e ainda de forma muito, muito sutil, muito sutil. Na verdade, o Retsudo, ele só foi convocado porque aquele cara lá que tava, acho que é o servo do Shogun, ele se mata, só por isso. É o escrivão. Isso, ele se mata, só por isso, cara. Aí ele se entrega, né, meu? Acho que o cara se precipitou, né? O cara ficou nervoso, né? Tomou algum veneno lá e se matou, né? Se ele não tivesse morrido, a dúvida seria muito maior ainda. Cara, eu acho que não, Reginaldo. Eu acho que quando ele se mata, ele cria justamente essa linha de argumentação do Retsudo, porque a traição recairia nele, não em Retsudo. Eu acho que foi até uma jogada inteligente. Você acha? Eu acho que é de fidelidade. O Fukaijô já estava ali, já estava devorado. Ele era o recebedor do Fukaijô. O Retsudo pode tirar o dele da reta e falar: olha, eu não tenho nada a ver com isso, essa mensagem não passou na minha mão. Mas o recebedor oficial da mensagem era o escriba. Ele não tinha como falar: eu não vi que tinha mensagem cifrada. Porque eles iam ver ali no histórico, ele era o recebedor, ele era o destinatário. Ele passava essa mensagem para alguém. Então ele não tinha como se salvar. Ele se matou para não ser torturado e ter que dedar o Retsudo. Eu acho contrária à defesa do Retsudo, a morte dele. Não, porque ele joga tudo nas costas do escrivão. E os caras, na época, se matavam para não cair a família em desgraça. Então ele podia falar: ó, o cara se suicidou pela vergonha de ter traído o Shogun, tava ali na presença do Shogun, tal, era uma desculpa boa. E é um cara, velho, que assim, ele era acusa, né, assim, a gente vai ver nas próximas histórias que eles estavam, né, eles se matavam pra cumprir a missão ou pra evitar qualquer risco de que a coisa fosse rastreada até o Zeaju. Eu achei coerente, não achei precipitado, não. Já me adiantei, então vamos lá, ó. Primeiro, eu queria falar que aparece o Baku, lembra que a gente falou do bichinho lá no... Caçadores de sonhos, puta, legal demais. Isso aí, né? O que eu entendi, a defesa do Retsudo que eu entendi, que ele falou: eu não vou dizer que é meu ou que não é meu. Eu vou te falar que eu sou responsável pela espionagem. E se eu falar que é meu, eu tô entregando um jogo que eu faço. Então ele falou: ó, eu sou responsável pelo jogo secreto. Pra que eu vou revelar? E acabou, ele não deu satisfação pra ninguém disso. A defesa dele foi essa, não foi? Foi. Foi isso que ele falou. Ele começa com indúbio pro réu. Ele fala, isso não é meu, eu nunca vi isso na vida. Da onde que vocês estão tirando que esse negócio tem a ver comigo? Ah, porque se chegou pro escriba, é porque algum espião mandou e você que domina os espiões. Aí ele fala, não foi nenhum espião meu. Ah, então me passa a lista dos seus espiões e nós vamos descobrir se algum dos destinatários dessas mensagens, se algum dos remetentes dessas mensagens era espião seu. Aí que ele põe o pé no toco. Aí ele fala, não posso passar a lista de espião, não. Eu fiz promessa de que eu não passaria a lista de espião, a segurança do reino depende de eu não passar a lista de espião. Não é isso, não posso, vou fazer. Né, Mauro? Ele é autoridade, cara. Isso. Ele fala, isso é um absurdo. Ele enfrenta o Shogun. Ele fala, ele se impõe. Ele fala, eu não, é um absurdo isso que você tá pedindo. Porque são mais de 200 nomes, como que eu vou escrever 200 nomes? Ele fala assim, ele é muito habilidoso. Ele fala assim, olha, eu vou me sacrificar, se vocês quiserem, vocês me matam, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum com isso. E se vocês quiserem me matar, eu sendo inocente, vocês me matam, mas eu não vou dar os 200 nomes, porque se cair os 200 nomes, cai o shogunato. E eu fiz uma promessa pro seu pai, que era o shogun, assim como meu pai havia feito, assim como meu avô havia feito, de nunca entregar essa lista dos Kusa. Então eu não vou entregar. E é muito inteligente essa jogada dele. É uma parceria de 60 anos que ele coloca, né? Isso. E aí coloca, eu vou até aproveitar para fazer um parênteses aí, né? Eu tinha até comentado com o Luigi antes da gente começar a gravar, que nos outros programas eu me referi ao Shogun como se ele fosse o Tokugawa Ieyasu, que foi o primeiro grande Shogun, foi o responsável pela unificação do Japão, pelo início da dinastia Tokugawa. Mas aí a gente descobre nessa história que ele não é o Ieyasu, né? Ele é, na verdade, o filho do Ieyasu Tokugawa, que é o Hidetada Tokugawa. Foi o herdeiro. E aí a gente até interessante, porque você centra melhor o tempo em que passa a história, que é um tempo mais de declínio do samurai. Por isso que a gente vê tanto Ronin, tanto samurai caído em desgraça, tanto feudo caído em desgraça. Porque já deu um tempo da pacificação do Japão. Né, já passou a vida do Ieyasu, que foi o período de guerra, que foi o período de unificação em torno da figura do Shogun. Então é legal isso. Eu tinha falado lá, provavelmente se fosse o Ieyasu, ele não teria caído na conversinha nem do Abenokai e nem do Retsudo. Mas é o filho dele, já assumiu o shogunato mais em tempo de paz. Então ele tinha menos a malandragem do que o pai. Eu achei muito legal isso, eu não tinha atentado para esse detalhe ainda. O Reginaldo falava ainda agora que eram duas presenças, né? Você falou a da presença em morte, você explicou, e tem a, seria comparecer atrasado, seria presença em atraso, né? Aí comparecer morto seria presença em morte, né? Então, dois tipos de presença. Presença em atraso é que ele aparecia ainda que se atrasasse, né? E outra coisinha também, que o promotor Abenokai dá um checkmate no Retsudo, porque ele lembra ao Shogun que, tudo bem, ele não entregasse a lista dos Kusa, né? Mas daí que se a rixa dele com o Ito continuasse e ele fosse morto no duelo, essa lista ia se perder pra sempre, né? Aí, qual é a ideia dele? É convocar o Ito, né? Pra revelar o remetente do Fugajô, né? E desbaratar essa trama, né? Então, assim, até isso ele teve esse jogo de cintura, né? Pra no final, assim, debelar essa poker face do Retsudo, né? Não, pera aí, Luigi. O Retsudo já tava dando já um high five já no júri, já assim, ó, sabe? Já tava se despedindo de todo mundo, assim, meu. Aí o Abenokai, cara, lá do fundo, cara, ele sai assim, mas ele os caras já tinham resolvido, já tinham até elogiado o Retsudo, sabe? Assim, falado, ó, não, ele de fato, ele é a linha de defesa do Shogun, ele é necessário, ele precisa. Então, o Abenokai é que desmascarou ele. Falou, mas peraí, cara, você não tem descendente nenhum. Né? Vai passar essa lista aí pra quem, meu? que é muito sagaz isso daí, né? Assim, é, sabe, assim, é o cara realmente que desmascara mesmo, porque fala, é descarado de falar isso. Não, e foi o que eu falei, né? Ele, assim, a gente tá lendo o gibi, a gente não sabe mais ou menos como a entonação da voz dele e tudo, mas a gente pressupõe que a linguagem dele muda completamente, assim, a postura dele na frente do Shogun, né? Ele é outro personagem aqui, né? A gente vê os momentos que ele tá sozinho, que ele até, eu tô falando pra passado, que ele é um vilão shakespeariano, né? Ele fala sozinho, né? E com o Hetsudo e o Ito, ele já tem assim, até outra faceta também, né? Então, assim, é bem engraçado, assim, são três facetas, assim. É excelente, porque a gente volta a ver que o Hetsudo é uma cobra, né? A gente tá ali num período meio de encantamento com ele, passou aquele negócio, dois terços aí da história, em que você vê o Hetsudo como inescrupuloso, como disposto a qualquer coisa para unificar o poder, e você começa a vê-lo como inimigo valoroso, como um velho tigre, como o cara que poupou o Daigoro, tal, que tem um compromisso com o Ito, mas perante o Shogun, você vê o quanto que o cara é ardiloso e que ele tá tramando e que toda essa desgraça aconteceu porque realmente ele derrubou as outras duas famílias que eram teoricamente os freios e contrapesos, né? As funções lá do shogunato eram para ser divididas entre a família do executor, a família dos samurais e a família dos shinobis, né? Que eram os Kurokua, os Ogami e os Yagyu, e que os Ureyagyu se infiltraram, dominaram os Kurokua, então eles tinham dois terços, e como o Ogami era honrado demais, eles ainda precisaram levar ele para a desgraça para poder unificar tudo. Então, nesse momento em que a gente vai vendo essa artimanha do Hetsudo, a gente lembra que ele é esse ser escroto, que é esse ser ambicioso, ardiloso, e que causou tudo isso que a gente está vivendo agora. Ei, cara, mas a gente esqueceu de comentar, bicho, e, cara, é muito engraçado como o Abenokai, ele se apresenta ao Shogun, né? Porque nesse meio tempo assim, que ele estava fora, né? Nos serviços dele, né? De provador do veneno e tal, ele raspa a cabeça, né? Ele muda o visual. Aí ele chega com a perna meio congelada, né? Ele meio que se arrastando, né? Aí os serviçais, ele toma um susto. Cara, é muito engraçado isso, assim. Pra ele se recompondo, né? Vestindo aquela roupa e tal. Ele todo ferrado também, né? Que ele também teve queimadura de frio e tudo, né? Então, assim, é bem legal essa forma, assim, mal-ajambrada, assim, mal-amanhada que ele aparece, né? E o Shogun confia nele, né? Tem que confiar, porque ele prova a comida do Shogun, né? Isso. O Shogun tem que confiar nele. Então, não tem jeito, assim, né? É muito intrincado. O Japão é burocrático, né? Ele é uma máquina burocrática. Ele depende do Abenokai, ele depende do Hetsudo, ele dependia do Itogami, ele dependia dos Kurokuo. Então você vê que o Hetsudo começou a desequilibrar a coisa, aí começou a desandar. A história é complexa, não é uma história simples, assim. Ela faz sentido, ela faz muito sentido, claro, ela é muito bem construída, mas ela é intrincada assim, ela não é simples, assim, você tem que ficar lembrando de pecinhas, assim, de vai e vem, mas é muito legal, cara, é muito legal esse desenvolvimento, esses personagens que você vê crescer desse jeito, igual o Mauro falou, você tava aí encantado com o Hetsudo, né, falando, nossa, que bonzinho, né, cheio de ética, e o cara é realmente assim, né, macaco velho, né, cobra criada, assim, né, ele realmente, ele tava pra escapar disso, é muito legal, que ele, você fala, acabou, ele venceu. Ele venceu, cara, ele venceu a pior, acho que era o pior desafio dele, né, ele conseguiu superar e ele fica preso, né, ele acaba ficando preso lá no castelo do Shogun, né, que ele fica preso. Na mansão do Abenokai. Isso, é na mansão do Abenokai, que é pior ainda, né. Que ele fica à mercê do pior cara. Ele é posto sob custódia do Abenokai. Esse aqui é o pior aí. Ali a casa caiu pra ele. Eu, Hetsudo Shinwa, governo Tokugawa há mais de 50 anos. Sempre desejando que a família prospere para todos, sempre. Só assim pude cumprir tão bem com o cargo de Sometsuke. Portanto, ouça e ouça bem. Duvidar do Yagyu é como invocar caos ao mundo. Thank you. Presença em Morte. Após essa grande reviravolta do volume 24, né, temos agora, nesse volume 25, mais uma edição com eventos paralelos que nem por isso assim, deixam de ser tocantes ou de acrescentar assim, infos relevantes, né, à trama. Quer dizer, a gente está agora a 3 volumes do fim de Lobo Solitário, né? E essa trégua, né? E os novos fatos trazidos pela revelação do Fukaju, eles só aumentam assim, a temperatura desse clímax, né? Que tá por vir, né? Então, uma coisa que tá sendo assim, esmiuçada, assim, nesses volumes 24 e 25, é exatamente como os Yagyu são tão influentes, assim, nos bastidores de poder, e algumas provas concretas disso a gente já viu, né? Como o domínio dele sobre o clã espião ouro Kurokua, né? A própria mecânica, assim, das mensagens se no Fukaju, e agora assim começamos a ter a real noção de como o exército invisível dos Kusa está espalhado, assim, infiltrado em tudo quanto é lugar, né? E o poder que isso dá a quem o comanda, né? Ou seja, o Hetsudo. Aí no retrospecto, né, da história, assim, aquela Okan, né, a filha lá do escrivão, como eu falei ainda agora, ela tinha duas ordens, né? Uma era disparar, né, o sinal explosivo para convocar os 200 Kusas até Edo, a outra era dar a Ito exatamente aquele recado da presença em morte, né? Do lado do Hetsudo, ele parece bem tranquilo, né, e seguro de si, do que está se encaminhando para ele, né? Eu acho aqui que é o caso do personagem que sabe mais que o leitor, né? E paralelamente, assim, vemos o Abenokai fazendo blefes, né? Sobre a comida, né? Que estão servindo ao Hetsudo, fazendo uma espécie, assim, de guerra psicológica, né? Sobre a possibilidade de que os alimentos possam ou não estar envenenados, né? Mauro, é contigo, assim, né? Na história, dali a mais um dia, seria o duelo com o Ito, né? Comenta essa prisão domiciliar do Hetsudo e o que seria essa saga dos Kusa, né, que o caso Koik inventou nesses últimos momentos. Cara, é muito legal, assim, são dois pontos, ele quebra um pouco aquele conflito, né, a coisa tinha escalonado, tinha chegado ao pico, e aí ele dá uma segurada na trama e leva para outros pontos, o que na minha opinião enriquece. Você perde um pouco em velocidade de conclusão, mas ele dá uma riqueza para a trama, para os coadjuvantes, para tudo que acontece no entorno. Então, a prisão do Hetsudo, ela é bacana, porque você vê de novo ele sendo sobre-humano, como a gente já tinha visto o Ito ser em outros momentos da trama. E de novo a gente questiona o narrador de que será possível mesmo a pessoa ter feito tudo aquilo, que ele fica 3 dias ajoelhado, né, naquela posição de samurai, dorme sentado, né, não come, não bebe, não caga, como diz o próprio Abenokai, só ali para mostrar uma força de vontade, né, e para esperar que os Kusa cheguem para libertá-lo. E tem alguns lances cinematográficos aí da narrativa do Kojima, né? Que é o momento lá, por exemplo, em que o Ito, ele pega um bambu lá do Daigoro, ele transforma numa roda d'água, e aí ele põe e vai mostrando a roda e vai entrando a cena de dentro do castelo lá do Abenokai e do conflito dele com o Hetsudo. E o próprio Abenokai fala, né, que a vida, né, tá sempre em mutação, que o karma é como um moinho d'água, né, que vive girando. Então é muito legal, cara. Isso aí é narrativa, assim, gráfica de altíssimo nível. E enquanto o Hetsudo tá lá aprisionado, essa Kusa dele vai lá, ela explode o canhão para avisar, para ganhar um impacto, porque não adianta só soltar o fogo de artifício. A gente vai descobrindo nas próximas histórias que esse sinal de convocação extremo dos Kusa, né, para os caras abandonarem um ponto que eles estão infiltrados há 10, 20 anos e irem para Edo, tem um sinal combinado, que ele é o fogo de artifício seguido de um incêndio, né? E a menina, ela estoura os fogos de artifício e depois ela estoura o canhão e acaba ela mesma se queimando, explode o braço dela e tudo. E ainda assim ela toda deformada ainda chega lá para dar o recado pro Ito. E aí a gente entra nas próximas 3 histórias, que são histórias dos Kusa. São todas tramas paralelas, todas em off da história principal, que mostra a vida dos infiltrados e o que eles abandonam, né, nessa vida de espião, de que quando eles são convocados, eles largam 10, 20, uma vida inteira falsa que eles construíram, né? Igual aqueles agentes infiltrados da CIA, do FBI, né? Que tem toda uma vida paralela e que, na verdade, é construída em cima de uma mentira. Então, a primeira história mostra, né, um cara aí, deve ter os seus 20 e poucos anos, ele vê o sinal, ele avisa os pais, então a gente fica sabendo que os pais eram CUSA e passaram essa informação para ele. Os pais dão os fogos de artifício para ele acionar, né, o RAM seguinte, né, na convocação, porque não existe isso, né, do fogo de artifício estourar em uma cidade. Na época não tinha, né, e-mail, nem telégrafo que fosse, né, para avisar o povo nas outras cidades. Então ele, cada feudo tinha que estourar seu fogo de artifício para avisar os CUSA do feudo seguinte. Os pais dão para esse jovem os fogos e ele está com, né, gasolina no próprio corpo e se queimam, né, para ser um incêndio que vai ser associado aos fogos, né, e para ter uma história de morte e ninguém procurar o filho. E já nessa história já tem um ponto de partir o coração. E você vê, as histórias dos três CUSA são bonitas, cara. Você vê que, assim, errado você cobrar o Koik pra... Pô, por que que ele não continua a trama principal? Ele tá aqui barrigando, tá ganhando edição, e não é isso, cara. Ele tá enriquecendo a trama. As histórias dos CUSA são todas muito bonitas, muito bem feitas. Os idosos, né, antes deles tacarem fogo no próprio corpo, o marido vira pra mulher, né, ele fala, ah, os CUSA significa planta, né? Eles estão plantados nos lugares, eles criam raízes, mas eles são como se fosse uma erva daninha, né? Como se fosse uma planta oculta ali num local que eles não são nativos. Aí o marido, lá, o idoso, vira para a mulher e fala, né, está na hora das plantas velhas secarem de vez. Aí ela fala que está esperando o filho ir embora, e aí cai uma lágrima. Aí o marido fala, para que lágrima se somos apenas plantas? Só que nos resta é secar e voltar à terra. E a esposa fala, foi o orvalho da noite depositado em minhas folhas, justamente por eu ser uma planta. Cara, bonito demais isso. E aí eles vão lá e se queimam, né, pra queimar a casa. Baita de uma história, e o filho vai lá atender a convocação. Na convocação seguinte, a gente vê que o CUSA oculto era um monge, e ele tinha lá um senhor que também era CUSA, né, que ele falece, e aí o monge precisa forjar a própria morte. Então a gente vê que o canhão dos fogos de artifício estava escondido dentro de um túmulo, ele quebra lá a lápide, ele dispara os fogos, ele pega o corpo e ele joga o sino, né, do monge lá da cidade em cima da cabeça desse corpo com a roupa dele para fingir que ele morreu por um acidente, que o sino caiu aí na cabeça dele, que tinha sido um infortúnio, talvez até uma desgraça por ele ter profanado o túmulo, mas ele vai embora para atender a convocação. E aí tem a última história dos CUSA, né, o terceiro ponto da saga dos CUSA dessa edição, que é a mais triste de todas, né, essa daí ela é, cara, para qualquer pai, para qualquer mãe, essa aí é muito dolorosa. Tem esse CUSA aqui, ele tá infiltrado dentro de um governo, ele casou com uma mulher local, ela passou a descobrir que ele era CUSA depois que eles casaram, então ela não podia mais separar na época, nem nada assim, não podia avisar ninguém. Eles tiveram um filho, um menino bonitinho, esperto, que gostava de pescar. Aí, quando vem a convocação, aí eles estão sofrendo um dilema, porque o feudo está sofrendo com as secas, eles precisam irrigar o campo de arroz para poderem sobreviver ao próximo período, só que a obra para canalização da água não está sendo eficiente, a água está sendo tudo drenada, porque o solo é permeável. E esse CUSA, ele conhece uma técnica avançada para impermeabilização ali do reservatório para permitir que a água chegasse ao destino. Só que ele não pode revelar, porque senão poderiam desconfiar que ele era mais do que o que ele alegava ser. E aí vem a convocação, ele sabe que ele tem que abandonar toda aquela vida, a própria esposa já desmaia nisso, ele ativa o canhão, mas ele precisa abandonar aquela vida, o dever dele como CUSA é maior do que tudo que ele construiu em todos esses anos. Então ele acaba afogando o próprio filho e largando a roupa, parecer que ele e o filho morreram afogados, e vai atender a convocação. Cara, é muito sofrida. Essa cena, ela é terrível, cara. Ela é terrível. Ela parte o coração de qualquer um. A hora que os funcionários do reino estão indo pro velório e tal, eles passam e veem a esposa como se ela estivesse louca, jogando algodão para aquecer o filho no rio. E aí eles se ligam que a técnica que o marido tinha ensinado para a esposa era de impermeabilizar o leito com o algodão. Muito bacana. E aí eles acabam empregando a técnica, colocando o nome do menino no canal. Isso era uma coisa assim que eu não lembrava de jeito nenhum nessa leitura 2.0 do Lobo Solitário. Era do Kazuo Koike, que assim, trabalhar tanto com o conceito desses personagens, né, dos Kus, né, sobretudo nessa reta final, né. Eu pensava que depois daquele conto lá dos velhinhos, né, dos Kus aposentados, né, eu imaginava que eles não voltariam mais à tona. E na realidade eu até achava, e eu acho que o grosso dos leitores talvez tenha essa mesma interpretação, é que o Hetsudo, ele estava chegando a esses momentos finais, assim, sem aliados, né, sem uma rede de apoio. E é bem o contrário, né, porque me parece que os cascas grossas mesmo, né, eram justamente esses 200 Kuzas, assim, tão importantes que ele se negava, né, a usá-los até mesmo para conter, assim, a investida de Ito. E todo o poder do Ziagu repousa justamente, assim, no fato de que essa turma está infiltrada em postos chaves, né? E retirá-los implicava em perder poder, né? Então, assim, quando o Hetsudo, ele puxa essa carta final, né, aperta esse botão de pânico, é porque realmente é tudo ou nada, né? Aí, quanto aos três contos, né, dessa saga dos Kus, né? É, como você falou, né, Mauro, assim, todos demandam algum sacrifício pessoal, né, para que eles atendam ao chamado, mas assim, acho que sem dúvida mesmo o mais indigesto é o terceiro, né, desse contador, assim, em meio a essa obra do canal de irrigação, né, quando ele mata o filho afogado, faz ele parecer que ele também morreu afogado. Quando eu li, eu tive dó imediato de você, né, que sempre sofre com essas histórias, assim, de crueldade, assim, com criança, né. Reginaldo, qual dessas três histórias da saga dos Kusas é que você mais gostou? Todas as histórias são tocantes, né? É aquilo lá que eu falei no começo. É só realmente assim. A gente tem uma cultura assim, né? A gente é criado, cara. A gente, mesmo o mais ateu aí, satanista, cara, a gente é criado numa cultura ética cristã. Então, mesmo você falando, ah, sou ateu, sou isso, aquilo, a gente tem essa cultura ética cristã. Coisa que no Japão não existe isso. Os valores lá são outros completamente diferentes. Então, algumas coisas que, por exemplo, a gente vê nessas histórias, alguns valores, algumas coisas de compromisso, de respeito, de realmente de virtuose, de você cumprir um trabalho, de você ter uma missão a fazer, né? De você ter realmente isso, né? Você ter uma função a cumprir, tudo, é completamente alienígena pra gente o grau de comprometimento. É coisa assim que eu falo com extrema sinceridade. Eu leio essa história dos Kusas, acho ficção. Quem já viu já alguma relação de espólio familiar, de inventário, sabe que irmão, né, que se amava, puxa a faca por muito pouco, né? Imagina você, né, ter um comprometimento desse nível, né, de você matar um filho da sua esposa, né, depois que casou, saber que você é um espião, né, e aceitar isso. Do filho, né, adulto, né, ter uma vida já inteira pela frente e aceitar esse compromisso que os pais, é um compromisso dos pais, não é dele, é dos pais, né, que foi herdado por ele. Então são coisas assim que soa pra gente muito estranho. Como que isso daí funcionaria desse jeito? Como esse elo, como essa corrente não se rompe? Em que momento aí alguém não cumpriria essa meta? Em que momento algum canhão não vai explodir aí, né? Não vai acender? É a tônica, né? É a essência de Lobo Solitário. Cada um na sua função, cada um cumprindo o que se compromete a fazer da melhor forma possível. O personagem mais canalha, mais baixo, mais vil, é o mais humano, que acaba se aproximando mais da é mais familiar, pelo menos pra mim, né? Ele soa mais familiar. O monge do sino, caramba, cara, você já imaginou se se sujeitar a tomar um sino daquele peso na cabeça, né? Assim, são coisas assim, né? Todas elas, né? Morrer queimado. A do filho é lógico, né? Pior ainda, você, pior do que morrer, acho que é você matar seu próprio filho. As histórias são pesadas mesmo, assim. Ainda bem que no, acho que a última, né? A última dessa edição ainda tem uma história do Ito e do Daigoro, né? Acho que tem uma história aí. A última é dos dois, né? A do Kaki, né? Ainda tem. Acho que é aí que ele conta a história do Kaki, que o Daigoro tá treinando, né? Com. Descendo a marreta nas costas do pai. Isso. Ainda bem que alivia um pouco, né? Porque realmente, assim, a estratégia, né? A engrenagem dos Kuzas é interessantíssima, mas é uma coisa, assim, pesada, né? Uma coisa que realmente, assim, você consegue entender, né? Você assiste The Americans, né? Um agente adormecido, né? Que se envolve, né? Cria uma vida num outro país e você vê a dificuldade dele abandonar essa vida para cumprir a missão. Imagina, né? Várias pessoas, né? Um exército, né? De espiões fazendo isso. Então, é realmente assim, se cumprir mesmo, se todo esse exército cumprir, né? Se todos eles, de fato, se movimentarem, é uma arma poderosíssima pro Retsudo, né? Praticamente imbatível, né? Ele tem controle dos bastidores absoluto, né? E aquilo que o Luiz falou, cara, é um negócio que ele não tinha sacrificado até então. Ele preferiu sacrificar todos os membros da família, todos os vassalos diretos, né? Os últimos 100 Yajou que morrem lá na enchente, no combate com o Ito, do que abrir mão desse Kuza, porque a gente vê tanto na história lá com o Shogun quanto aqui, que o nível de poder que isso implica, né? É gente infiltrada em todos os Hans em posição de confiança. Então você vê esse aqui do filho, o cara tava ali, ele era assessor direto do senhor feudal. Então ele sabia tudo o que acontecia lá dentro. Se tivesse a menor possibilidade de traição do Shogun ou de não pagar o imposto, o Shogun ia ficar sabendo, o Retsudo ia ficar sabendo. O outro era monge, ele ouvia a confissão de todo mundo. Então ele sabe, né, ouvia lá as orações de todo mundo, transitava em suspeito por todo o Han. Então, assim, tudo informação preciosíssima. Para ele chegar no ponto de abrir mão dessa inteligência, e é isso mesmo, assim, inteligência, informação é ouro, é muito, vale mais do que qualquer dinheiro, que mantinha o poder dos Yajiu, fez até o Shogun recuar, foi não abrir mão dessa inteligência. Pro Retsudo chegar ao ponto de convocar esses caras, tirar eles de onde eles estão, e aí eles têm que acabar, né? Pra não expor o Shogun e nem o Yajiu, eles têm que morrer, né? Eles têm que forjar a própria morte e matar a família consequentemente. Então ele queimou, é um caminho que ele não tem como voltar, ele não tem como plantar esses caras novamente. Usando a analogia, né, dos Kuza como planta, ele tirou os caras ali e não dá para plantar eles de novo. Então, assim, é uma jogada completamente desesperada. Pode ser a ruína da família Yajiu. Só que outra opção ele tinha, né? Ele tá ali à mercê do Abenokai, podendo ser envenenado a qualquer momento ou morrer de inanição. Pode ser que ele nunca chegue ao confronto com Ito. Pode ser que ele não sobreviva ao confronto com Ito. Então ele não tem mais o que perder. Ele não tem mais herdeiro. Ele não tem mais nome da família para salvar. É aquilo, é o tudo ou nada. Voltando agora para Ido, né? O Abenokai, assim, ele não consegue entender, assim, como o Retsudo, ele continua firme, né? Mesmo depois de quase 3 dias sem comer, sem beber, ou fazer suas necessidades fisiológicas. Aí os serviçais da cozinha lembram ele que o Retsudo, no fim das contas, é também, né, um shinobi, né, também um Kuza. E tem treinamento, assim, de sobrevivência para isso, né? E que talvez ele tivesse usando, assim, pílulas de açúcar, né, para mascarar a fome e a sede, né? Aí do outro lado, o Ito e o Daigoro, eles começam a ser observados às margens do rio Racho, né? Eles construíram, assim, um abrigo, né? E faz 7 dias que eles aguardam o Hetsudo. Aí, no relato dos guardas do Han, eles estranham o que o Daigoro faz o tempo todo, né? Tentando surpreender o pai, né? Dando pauladas em suas costas, né? E esses homens também percebem as centenas de covas, né? Que a gente comentou, que o Ito e o Hetsudo cavaram, né? Mauro, eu tive a impressão que o Hetsudo, ele não tava usando truque nenhum. Até porque o lance da pílula, a gente só vê ele recebendo, assim, acho que dias depois, né? Quando um daqueles Kusa joga pra ele lá do telhado, né? O que você acha? Comenta também, assim, o motivo por trás dessas pauladas que o Daigoro tá dando no Ito. Eu fiquei exatamente com a mesma impressão. Eu acho que não tinha artimanha nenhuma ali, não. Ali era pura força de vontade sobre-humana do Hetsudo. A pílula, o truque só vem no finalzinho quando... E é um sinal de que os Shinobi chegaram a Edo. Que, né, que já estão passando alguma coisa pro Hetsudo, dando um jeito ali para ele sobreviver. Você vê o quanto ele é extraordinário, né, equiparável aí ao Ito. E, né, enquanto a gente está vendo lá o Hetsudo aprisionado, nós vamos vendo assim, o Daigoro, ele vai, enquanto eles estão esperando o Hetsudo chegar, o Daigoro pega um pedaço de tronco lá no rio, ele vai simulando, né, os golpes de espada do pai, e você vê assim, a postura dele já é semelhante ao pai. Você pega o jeito que o Kojima desenha os movimentos do Daigoro na água, e você vai lá atrás nas lutas do Ito, você vê que o jeito dele empunhar a espada, dele se movimentar, já tá parecido com o do pai. E ele vai e desce a marretada no Ito enquanto ele tá cozinhando, e o Ito concentrado, cozinhando arroz, e o Daigoro lá dando paulada nele, até que em um determinado momento ele avança para cima do Ito, e o Ito joga um pedaço de tronco e atinge a cara do Daigoro. Ah não, antes disso, ainda o Daigoro ainda pula, quebra um pedaço de madeira nas costas do Ito, o Ito vai lá, pega outro tronco, umedece para ficar mais pesado, e o Daigoro continua o treinamento dele. Até que chega no finalzinho, o Daigoro, né, você vê que ele já tá com uma postura boa, ele avança para atacar o Ito joga um pedaço de madeira e pega na cara do menino, coitado. Mais uma, né, que... E o Daigoro, ele ainda amortece o galho, né? O galho não pega diretamente nele, ele amortece com outro galho, mas de raspão acaba pegando no nariz dele. E o Daigoro levanta, pega o galho de novo e vai lá atacar o Ito. E aí o Ito fala, olha, ele já tá pronto, ele tá com a postura de samurai, ele já sabe como segurar a espada, finalmente ele tá pronto para se defender, para atacar, e que se o Ito morrer, é para ele pegar a espada e manter a mesma postura para se defender. E isso que o Ito estava cozinhando todos esses dias era ração, era arroz torrado que duraria uns 10 dias se algo acontecesse com ele, né? O Daigoro teria como se alimentar ainda por 10 dias. E aí o Ito fala que ele vai partir lá para o castelo de Edo para ver o que aconteceu com o Hetsudo, porque ele ficou impressionado com o comprometimento do Hetsudo e quer saber por que ele não tá vindo, tal, ver o que ele pode fazer pro confronto acontecer. E aí ele deixa o Daigoro com esse treinamento e com a ração dos 10 dias, né? Então, cara, isso também é um resumo da relação dos dois, né? Ele tem aquela crueldade pra gente, né, que tem uma cultura ocidental que o Ito tem, mas também você vê o cuidado e o amor que no fundo ele tem pelo Daigoro, né? E o comprometimento dos dois com a missão e como, citando meu amigo Regi, o Daigoro já tá um caticinho, né? Já tá um demoninho aí. Pegou gosto pelo sangue. Depois que ele mordeu a mão ainda do Benokai, cara, ele tá com os dentes pontudinhos também, né? Mas o Daigoro tava dando essas pauladas no Ito também com gosto, viu? Porque aquela cena lá de um desses contos aí, né? Que ele tá. Ele pega. Caqui é, Reginaldo, que ele tá comendo? Que ele vê as crianças colhendo, assim, ele começa a comer, aí o Ito. Cana conta de açúcar. É cana de açúcar. Mas no conto, o Ito fala da história do Caqui, do cara que tava condenado à execução. Isso. Que disse que o cara, no final das contas, o cara, quando foi executado, teve diarreia, né? Cara, você já imaginou, meu? É outra realidade, meu. Você ser executado e tá preocupado que você vai cagar, meu. Cara, eu queria virar um chafariz de bosta, cara, assim, sabe, meu? Uma metralhadora, né, de merda, né, meu? No conto lá que o Ito conta pro Daigor é exatamente isso. O cara sabe que vai ser executado, mas ele tem um comprometimento tão grande que ele não come nada que ele não tenha comido antes para não ter o risco de ter uma diarreia e se envergonhar no momento da morte. E é o que ele tenta passar pro Daigor. Só que ele, né, acaba com a alegria do Daigor. Tava ali, né, pegando um pedacinho de cana de açúcar que as crianças estavam comendo tanto gosto, né? E eu sou de Ribeirão Preto, né, cara? Porra, é legal cana de açúcar ali pra criança e tal. O Ito estragou a graça dele. Ele ainda tenta dar uma amenizada, né? Ele faz aquele moinho com um pedacinho de cana, ele faz aquele moinho de rio e tal, e o Daigoro fica até encantadinho de ver o negócio rodando ali na água, né? Lá atrás que a gente falou, mas o... Porra, eu concordo com o Regi, cara. Ele deu algumas pauladas ali com gosto, viu? E aí, Reginaldo, o que, é que você achou aí do cárcere aí do Hetsudo, essa sequência aí final aí da Igoro sendo instruído assim na arte da espada, e aí? Não, esses dois, né, o Ito e o Daigoro, eles estão realmente na reta final. Se você parar pra pensar, esse combate final mesmo do Hetsudo com o Itogami já era pra ter acontecido lá atrás, né, assim, antes mesmo da inundação, ele já se estendeu, ele já se esticou, né, bastante, que aconteceu um monte de coisa no meio disso. Eles não têm mais o que desenvolver, né? A história do carrinho já foi revelado, do dinheiro guardado já foi revelado, por que estava guardando já foi revelado, já foi tudo. E o Daigoro já faz parte disso e o pouco que ele tem, assim, de... Você vê que ele prova alguma coisa diferente, o pai dele já alinha ele de volta pro caminho da vingança, né? Então, esses dois não tem jeito, né? Eles estão na reta final, só tá esperando concluir, fechar o arco dele. Não vai ter muito mais além disso. O Hetsudo e o Abenokai é que tem mais desenvolvimento, né? Então, cada vez que eles aparecem, você, né, pega mais alguma coisa, né? A questão do... que vocês estavam discutindo, se ele tava usando lá as pílulas, né? Se era resistência mesmo. A graça é essa, né? Você... Porque ele deixou intrigado, né, todo mundo. E o Abenokai, ele quis, né, deixar o outro confuso, né? Vou envenenar a comida ou não vou? Ele é que acabou virando o jogo, né? Ele tá fazendo uso de alguma coisa ou não? Ele tá... É interessante isso, né? A história desses dois ainda tem desenvolvimento, né? Pra fechar, né? Vamos eleger nossa capa favorita, né, entre as que o Matt Wagner fez para esses volumes 23, 24 e 25, né? Eu gosto muito da 23, do volume Lágrimas de Gelo, né, simbolizando aquela cena lá do Daigoro no colo do Hetsudo, né, quando ele fala sobre o significado das duas espadas cravadas na areia. Inclusive, a gente vê uma espada assim cravada no chão, na frente deles dois aqui, né? Qual é a tua, Mauro? A que você gosta mais dessas capas do Matt Wagner? É essa da 23. Eu gosto dessa da 23 porque eu imagino o impacto do cara que foi na banca na época. Isso. Você, né, imagina, o negócio terminou na enchente, aí de repente no mês seguinte, lá na quinzena seguinte, não lembro qual que era a periodicidade que isso era publicado, foi na banca e se deparou com o Daigoro lá no colo do Hetsudo. Cara, é impactante, é um negócio assim. Eu lembro de quando eu comprei, né? Eu já tava comprando nessa primeira republicação aí da Panini. Pô, quando eu vi na banca, eu falei, caramba, eu preciso preciso comprar esse negócio agora, preciso ver o que aconteceu. Então, eu acho ela a melhor pelo impacto que ela traz, por tudo que está no contexto dela, apesar de eu achar da 24 muito bonita. O Ito e o Daigoro com a mortalha, né, completa. Lá a gente comentou na 23, não, perdão, na 21, era um desenho bem bonito também, que era a roupa preta da cintura para cima se transformando na mortalha da cintura para baixo. E agora aqui na 24 a gente vê os dois com o traje branco completo também. Eu acho uma capa muito bonita, mas a minha favorita ainda é a da 23. Eu acho curioso, bicho, essa capa da 24, assim, porque eu acho que nessa edição não tem propósito nenhum, né? Acho que é só uma imagem bonita deles dois, assim, né? Vestido com essa mortalha, fazia mais sentido se fosse nessas edições passadas. Quando... Exatamente. Na 20 faria todo... Perdão, desculpa, na 22. Na 22 faria todo sentido. Né? Porque daí na 21 estaria a transformação e na 22 estaria os dois com a mortalha e o começo do confronto ali antes da inundação. Teria sido muito melhor na 22. Mas eu acho que na 22 eles quiseram colocar aquela cena do Daigoro se afogando, que também tinha um certo impacto aí pra quem tava lendo. Faltou uma capinha aí da Benokai, viu, bicho? Ele foi injustiçado aqui. E aí, Reginaldo, pra capa favorita dessas três? Ah, cara, ele é muito feio pra capa, hein, meu? Imagina a capinha dele tomando xixi, né? Ele é muito feio, cara, muito beiçudinho, assim, né? Ele é muito feinho pra capa. Na verdade, assim, eu gosto demais da arte do Matt Wagner, mas na capa, nessas capas, eu não tenho gostado muito, cara. Principalmente do Daigoro. Eu acho que ele faz um Daigoro feinho, né, meu? A edição 25, principalmente, ele tá... Mais tá feio que o do Frank Miller? Ah, não sei, é impossível ser mais feio que o do Frank Miller, mas tá feio, né? Tá feio o Daigoro da 25. O cabelinho dele parece uma monocelha. Tá feio. Da 25 tá feio, sim. O braço tá muito comprido, tá estranho, assim, não tá legal, não. O da 24 é muito bonito mesmo, né? É o tom de azul, né? Mas eu vou ficar com desculpa, o da 23, né? Que é o... Isso. Ele, o Retsudo. Mas eu vou ficar com o da 24, né? Pela simplicidade, assim, é muito bonita essa capa. Os dois de branco, assim, ela é muito bonita mesmo, cara. A roupa branca combina com a capa, né? E ela também tem os detalhes em vermelho que combina com essas pétalas caindo, assim, né? Esse branco tem o significado também que a gente viu, né? Cerimonial, né? Tudo. A criancinha também de branco, assim. Então, é muito legal, né? Essa reta final. Lobo Solitário, ele é muito legal. O começo que tem o pai e o filho viajando é interessante, né? Até para você conhecer os dois, mas esse final, né, que as peças se encaixam e você já conhece, né, os elementos, ele é muito interessante, ele é gostoso de ler, esse final é muito gostoso de ler. Faz 7 dias que Retsudo mandou me avisar de sua presença em morte. Apenas um samurai honrado mandaria avisar sua determinação de atender a um duelo mesmo que morto. Esperar aqui sentado é fácil, mas sinto que devo corresponder à honradez dele com honradez, mesmo ele sendo um inimigo mortal. Bem, senhores, chegamos ao final desse penúltimo episódio dessa série do Lobo Solitário. Não foi só um parto pra gente chegar até aqui, foram vários partos, mas a gente tá caminhando pro fim. Por hora nós vamos ficando por aqui, o resto vocês já sabem, os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra o teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá uma estrelinha pra gente em qualquer um, porque isso acaba ajudando o podcast a ter mais visibilidade para potenciais ouvintes. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu Lobo Solitário, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. E não só isso, eu gostaria de agradecer a nossa alcateia de sempre, Mauro. Eu queria pedir para você para não subir no avião até a gente gravar o último episódio, pode ser? De preferência, tomara que não caia a máscara novamente. Reginaldo, homem que chora gelo num calor de 40 graus. Valeu, meu amigo. Opa, valeu aí. Até mais. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.